Conversas Aleatórias. Emissão 133 de Conversas Aleatórias para domingo. A primeira emissão de dezembro, domingo 6 de dezembro, gravada no dia anterior com o regresso do Carlos Bonaparte. Gostaste desta minuto? Um programa sério e culto como este, vem a canalha estragar isto. Natal, não é? É Natal. Está tudo bem e mal, está a parar em Portugal, sim. Carlos Bonaparte está de regresso. Está bom ou está mal? Está bom. Está boeda mal, boeda bom. Boeda bom. Não faças comentários. A voz que ouviram é de Joaquim Pereira. E as patas que ouviram é de Lost. Boa tarde a todos. Estamos aqui com o experiente Joaquim Pereira. Eu hoje li uma coisa sobre as vantagens de ser mais velho. O que é que eu lhe conto, Joaquim? Eu vou contar. Claro, eu sou só assim, para aprender. O Carlos não está aqui para ouvir. Pronto, até já tapei os ouvidos para não... E então é a história de uma senhora... Se calhar vocês já conhecem. Uma senhora que fez um implante mamário e fez operação plástica. Gastou mais de 10 mil euros nas operações, mas ficou contente com o resultado. Uma senhora de 50 anos, que depois, após a operação, já andar cá fora, encontrou-se com um amigo, um primo, não sei quem, na rua, perguntou: olha, tu lembras-te da minha idade? E por acaso, não. Mas olha para mim, quantos anos é que achas que eu tenho? E eu, 35. Ah, ela toda contente, eu tenho 50 e tal. Voltou a fazer isso a mais uma conhecida na rua, e depois à terceira estava num restaurante, e perguntou à empregada, um restaurante, um takeaway, como se diz hoje em dia, para levar a comida para casa. E na fila, quando chegou a vez dela, perguntou também à empregada, para ter uma visão de uma senhora: olha, você acha quantos anos é que eu tenho? E ele: não passa dos 30, 28, 29. E ela: é muito simpática, eu tenho 50. Bem, embora com o takeaway, bem para a paragem do autocarro, está lá um terceira idade, um reformado. E então pergunta: olha, o senhor, desculpe, quantos anos é que eu tenho? E ele: olha, minha senhora, eu com a minha experiência ganhei um método infalível que acerto sempre na idade das mulheres. Como é? Como é? Apalpo-lhe os seios. E ela ficou assim um bocado, mas pronto, só para confirmar a teoria dela, que estava mais nova, deixou. E ele foi, mete as mãos por debaixo da blusa e até por baixo do segura-seios. E, em francês, não é sutiã, segura... Gostei muito dessa. Dou-te os meus parabéns para o português. O segura-seios, a invenção não é minha, mas pronto, imitei outra pessoa. Mete lá as mãos por baixo das duas peças de roupa e está ali, está uns segundos. A senhora tem 50 anos. E ela: ah, como é que você acertou? E ele: você promete que não fica chateada? Não, não, diga-me que eu quero saber. É que eu estava atrás de si na fila do restaurante. E eu ouvi a resposta da mulher para empregar. Muito bom. Ora bom, com isto foi a anedota da semana, mais ou menos. Vamos aos tópicos. Temos aqui alguns, meia dúzia deles, como eu costumo, para analisar. Posso começar com a palavra nova? Podes. A tua palavra nova para mim é pissarides. O que é que vocês estão a rir? Você está-me a ver a rir. Ah, diz lá o que é que isto quer dizer, que eu desconheço em absoluto. Não, eu também. Não é o que eu queria dizer. Isto também, depois de falar em seis... Ah, é um homenzinho. Depois de falar em seis, falar em pissarides. Ah, é um grego. Tinha de ser então, grego. É verdade. A verdade é que eu ouvi umas considerações sobre a economia em Portugal. Já antes e quer depois, o Carlos continua a rir. Quer antes, quer depois das eleições, sobre o rumo que a economia portuguesa está a tomar, que não é o mais acertado. Devia-se investir mais nas infraestruturas, tentar a retoma de criação de emprego, mesmo que isso implicasse um aumento da dívida pública portuguesa, a dívida externa. Quem é que diz isso? Foi apenas um Prémio Nobel da Economia, em 2010, um homem nascido no Chipre, em Nicósia, chamado Christopher António Pissarides. E para mim esta foi a palavra nova dos últimos tempos, que eu desconhecia este senhor. E uma pessoa que se chama Pissarides ia falar sobre os portugueses, da maneira como ele fala, ia dizer as coisas acertadas que digo. Uma pessoa só tem que dar atenção. Exatamente. Não concordo, Joaquim Pereira? Eu concordo em absoluto. Eu, apesar de não perceber nada de economia política... Com isso concordo. Mas... Ao Pissarides diz amém. Desde os princípios... destes governos todos que têm estado impostos para aqui, impostos para lá, a primeira coisa a ser feita era criar empregos. E precisamente os governos portugueses já disse isso aqui noutra altura e vou repeti-lo. Os governos portugueses, Mário Soares e companhias e por aí fora, foi sempre a bater barcos nas pescas, a bater a agricultura, a bater na indústria, é só a bater, em vez de fomentar essas zonas, que são, é o que dá dinheiro, e dá dinheiro aos trabalhadores, e dá dinheiro a essa gente toda. Não, senhor, deixa-se abaixo. E o Carlos que diz? Não sei, eu não conheço muito deste senhor. Não, nem eu também não conheço, mas a ideia dele. Sim, mas a ideia, mas isso todos nós estamos na mesma ideia, não é? A questão é, o dizer o que é que devíamos fazer é fácil, não é? Agora, que legitimidade começou, por exemplo, não é? Por exemplo, mas imaginar, um político, ou economista, ou o que é que seja, que defende o capitalismo e depois dizer que devemos lutar pelos direitos sociais, não tem muita, apesar de ser verdade, não tem muita legitimidade, não é? Portanto, mas isso sim, que devemos todos fomentar o emprego, melhorar a economia, isso todos nós estamos de acordo, não é? Então, todos nós concordamos com o Pissarides. Ah, com o Christopher Pissarides. É um nome esquisito para um chip, para um cipiota, o Christopher. O Pissarides não, mas... Christopher, eu estou aqui a sentar no Christopher. Quem é o cipriota que se chama Christopher? É, a ascendência britânica. Sim, simplesmente. Bom, palavra nova está explicada. Já percebe agora o que é Pissarides? É o nome. Agora temos aqui quatro excertos de jornais, dois de segunda e dois de sexta-feira, ao menos é para começar e acabar, mas a meio vamos ter umas palavras sobre quarta. É para ficar certo, segunda, quarta e sexta. Para já, segunda-feira. Foi anunciado o estudo sobre o que é que acompanham os portugueses à hora de jantar. E o que é que acham que é? As notícias. A televisão e o telemóvel. Para mim não era. Que a minha mulher chateava muitas vezes por estar a ouvir o rádio. Uhum. Mas que ainda era do tempo em que a televisão mal se pronunciava. Um inquérito publicado pelo jornal Metro, que diz que quase a totalidade dos portugueses, 98%, não consegue aliar-se do mundo exterior à hora de jantar, ainda que normalmente esteja na companhia de familiares ou amigos. Isto está ligado a uma recordação que eu vou falar daqui a pouco. Ia falar? Não. Não. Sabe qual é o... Primeiro, há dois contrastes para mim. Antigamente a televisão reunia as pessoas. É curioso que agora afasta e isola as pessoas. E o segundo contraste é que hoje em dia... Estou a falar de televisão e telemóvel também. Ainda por cima, hoje em dia, quando o que temos em frente, talvez 98%, vou pegar nesta porcentagem, talvez em 98% dos lares, se calhar não tanto, o que está a dar na televisão pode ser visto amanhã ou daqui a uma semana. Não é uma coisa que tem que se ver na altura. Deixa eu ir, isso já não existe. E o telemóvel também, certeza que o que está a ver agora pode ser daqui a uma hora, pode ser amanhã. Olha que dá uma porcentagem... Eu disse 98%, se calhar, eu sei que é nem chega aos 60%. De poder dar para trás? Também não sei se é assim. Não? Vais para o interior de Portugal e vês? Sim, mas... Interior, Coimbra... Mesmo assim, concordo que é a maioria. A maioria pode ver amanhã, pode ver para a semana. Olha, a minha mulher, à hora do almoço, exige jantar, que é a mesma coisa... do almoço, e se calhar na segunda-feira torna a ser o noticiário, tem de ver sempre as notícias. As pessoas isolam-se e também até correm o risco de ter hábitos alimentares. Está calado, deixa-me ouvir isto. Está calado, deixa-me ouvir isto. Então agora ouça a mim. Corre o risco de ter hábitos alimentares menos corretos, porque até às vezes é automático, nem reparam no que estão a fazer na mesa, não olham para a frente e cargos. Não, o que eu ia dizer é engraçado, porque eu, por acaso, quando eu disse a televisão, eu estava a pensar precisamente que eu aproveito a essa altura. Pronto, eu ao almoço, como ainda não vi as notícias do dia, ao almoço vejo as notícias no canal público. No canal de televisão. Não é público, mas é sinal aberto. Às vezes também no público, não interessa. Mas à noite, o que eu aproveito para fazer quando estou a jantar é ver a novela de um canal de televisão, que não vou dizer que é assim, porque eles não pagaram nada para fazer publicidade, mas aproveito para ver, já agora digo que é Coração de Ouro, aproveito... O meu jantar para ver o episódio do dia anterior da novela. Então, ou seja, estás a cumprir. É o que eu estou a dizer. Ou seja, eu tenho... Não, mas o que eu estava a pensar era precisamente naquilo que tu falaste, do ver, ou seja, o que deu naquela noite, só vejo no dia a seguir. É isso que eu estava a referir. Sim. E estás aí de encontro à parte da recordação, porque, como o Joaquim lê ali, diz registro e recordação neste tópico, recordação pessoal, porque este estudo surgiu, pá, e quê? 3 dias depois, ou 2 dias depois, da minha companheira ter avisado na mesa. Estás sempre a olhar para a televisão. Deixa lá a televisão. Aconteceu isso na outra sexta do sábado à noite, a dizer para não estar a olhar para a televisão, para estar atento ao que estava a falar na mesa, porque naquele dia, já não sei porquê, há alturas em que se presta atenção, outras que não, mas desde aquele dia eu até tenho desligado a televisão, quando ela está por perto, quando ela está ao lado. Mas é uma realidade. Não acha? Acho. Ou não? A minha mulher desculpa-se que é as horas que tem para ver o noticiário, Sim, porque porque é a depois hora que jantam é a hora e que que janta almoçam. e que almoçamos, Sim. porque as outras horas é para ver as telenovelas. Exato, Ela exato. não está a ouvir isto, pois não. Não sei, não sei Pois não bem. sei, não sei. Depois vamos ver. Mas mesmo assim, estou feliz. Olha, eu sou mais feliz do que o Obama porque a minha mulher é boa na cama. Sou mais feliz do que o Abrunhosa porque a minha mulher não é nada teimosa. Sou mais feliz do que o Ricardo Araújo Pereira porque a minha mulher é boa cozinheira. E sou mais feliz do que o Maradona. O registro que segue é sobre algo que eu comentei com o Joaquim Pereira para aí há duas emissões, acho eu. Faz lembrar o. Esfregona. Não, vocês me deixaram acabar. A minha mulher lava a casa com esfregona. Pois, Ah, não, pois. e isso faz lembrar aquela do. O se for de Coimbra A, se for de Coimbra C, se Ah, for de sim. Coimbra D. O Herman Cabral. Diz assim o registro também trazido de segunda-feira. Os empresários portugueses contribuíram com cerca de 20. Ah, isto é outro registro, já mudamos de tópico. Os empresários portugueses contribuíram com cerca de 22 mil milhões de dólares com trabalho feito, que é fora de horas. Portanto, o resumo disto é que as horas extras dão frutos. Isto é um estudo da empresa muito conceituada e conhecida, a Sage. Os empresários das pequenas e médias empresas de todo o mundo contribuíram com mais de 7,8 trilhões de euros para a economia global através de trabalho feito fora das horas normais em prol dos seus negócios. As chamadas horas extras, não é verdade? Já havia no seu tempo, mas no seu tempo também você nunca trabalhou. Era um gozo. Ficaram lá sábados e domingos e não sei lá. Lá está, horas extras. Sim. Deram muitos frutos. Há o outro lado desta contribuição extra, lá está. É que. Desculpa lá interromper. Não deram frutos, deram muito marisco. É que mais Frutos de do um mar. terço das pessoas entrevistadas sacrificou o seu tempo com a família em prol dos negócios. Em Portugal, esta média anda nos 32%. Um terço das pessoas, claro, deste estudo da Sage, admite que rejeita, não é rejeita, mas deixa de lado a família por causa dos negócios. O que é que vocês acham disto? É uma. Compreende-se? Está mal? Está bem? É o Eu fazia o capital. Está mesmo? mal É o e capitalismo. está mal e está bem. Está mal porque não se dá a assistência que se deve dar à família. Está bem porque é o processo que nós. Já não falo nos grandes empresários, porque esses não é para cá. Mas na raia miúda dos trabalhadores, é a maneira de nós tínhamos, e temos, continuar, quem quiser, de aliviar o seu déficit para pagar as contas, porque se fôssemos só pelo trabalho. Mas é assim. Eu também estou a falar, por acaso, aqui no nosso documento. Não escrevi recordação nesta parte, mas agora tive de repente uma recordação pessoal. Ao longo deste ano, que trabalho, emprego, não tenho, aproveitei mais para estar junto de pessoas, de família e não só. E noto que estou mais recheado ou melhor agora do que há uns tempos. Isto, a minha perspectiva é, claro que se deve dar prioridade à família. Embora eu também perceba, claro que num determinado período, e é aí o essencial, numa certa fase, meses, talvez um ano, desse prioridade aos negócios, precisamente para a vida profissional, porque não se anda a viver do ar, isso era na sociedade utópica que nós elaboramos. Mas eu tenho noção de que estes 32%, mesmo que seja só um estudo, isto é constante. Não é só uns meses ou um ano, é centram-se ali e não têm vida fora daquilo, às vezes. Quando nós. Eu conheço uma pessoa que trabalha às vezes 11, 12 euros por dia. Só. Aqui o Joaquim Pereira, o senhor. Oficialmente eram 9 horas, que era as horas de trabalho normal naquele tempo. Eram as 9 horas. Mas depois eram capazes de ser mais 9, ou mais 6, ou mais 7, ou mais 5, por aí fora. Quer dizer, eu quase que trabalhava tantas horas semanais oficiais como particulares, como extras. Filha, porque eu se queria Eu aqui ter. não posso dizer aqui mais nada, mas depois faço-lhe a pergunta em off. Se== sobre a profissão. Eu se queria ter comprar um carro, comprar uma família, comprar uma casa, comprar isto. Enfim, eu tinha de dar o corpo ao manifesto, porque se eu me limitasse unicamente. E a pergunta é, foi toda a vida assim? Até ao fim de. Até ser reformado foi. Acho mal. Que apesar de depois de reformado ainda cheguei a fazer umas horitas, mas isso era uma brincadeira trocos. Para ali, para aquele, para lá. Os amigos, eram os amigos que. Epá, sapa-me aqui isto e eu lá ia sapar. Já não era aquela obrigação. Eu tenho um modelo muito diferente, não vou explorar aqui para não perdermos um tempo, mas eu tenho uma ideia muito diferente de conceito social e também de conceito laboral, que não é utópico, mas é muito diferente do atual. Que é, devíamos trabalhar menos para termos mais rendimento, porque... Não, porque tu chegas ao fim de 9 horas, tu não consegues, ao fim de 9 horas já chegas, não é? Não, eu estou a dizer que não estás sozinho nisso. Há pessoas na televisão, em programas sobre economia, na RTP inclusive, a defender exatamente isso que estás a dizer. Que as pessoas trabalhar 5, 6 horas por dia... Exatamente. Pois é o que eu defendo, 6 horas por dia. Terão mais tempo para a família, terão mais tempo para amigos, terão mais tempo para ir a eventos. Havia mais consumismo. Exatamente. Havia oportunidade em vez de tu estás lá 9 horas, era duas pessoas. A loja estava aberta 12 em vez de estar. Exatamente. Não era em curto prazo que se ia obter lucros, mas com o passar do tempo e com persistência e com paciência. Exatamente. E depois isso não terá uma outra coisa. Nisso. Porque uma pessoa trabalhando, ou seja, tendo mais hipóteses de ter uma vida social ativa. Ia ser uma pessoa mais feliz. Sim. E, portanto, mais produtivo no seu local de trabalho, porque aquilo não ia ser o sacrifício para conseguir as pequenas coisas. Ia ser um meio mais justo de conseguir coisas mais... Ou seja, o equilíbrio ia ser maior. Olha que isso não é uma utopia. É uma coisa... Pois não, é o que eu digo. Isso não é uma utopia. É uma coisa que é preciso arriscar e os empresários, sobretudo os proprietários, terem a coragem para arriscar. Isso é um conceito social totalmente diferente, mas que é e não é uma utopia. E só com o passado de, se calhar, muitos anos é que isso ia começar, claro, a ter resultados. Não. Até porque o ser humano é um ser, por natureza, sociável. Isso é uma coisa que tem que ser sempre em conta. Isto é um tópico. Não é utópico. É utópico porque é utópico. Tem muito que se lhe diga, porque o ser humano, por natureza, e eu falo pelos portugueses com quem trabalhei, 90% deles, eles não iam trabalhar, eles iam para o emprego. Uma frase nunca dita pelo Joaquim Pereira neste programa. Porque se eles fossem todos para o trabalho, isso sim, senhor, concordava que em vez de trabalharmos 9 horas, só que trabalhássemos 6 ou 5. Mas se eles nem nas 9 horas produziam para justificar o ordenado que levavam ao fim do mês, quanto mais em 6 horas. Olha que pode ter o efeito contrário. Oh, exatamente. Em que uma pessoa. Porquê? Então uma pessoa. Você sente. Você não. Você não é um exemplo. Você sempre foi por gosto. Não era o trabalho. Não era o emprego. Mas aqueles que. E são muitos, milhares em Portugal. Que estão num emprego a fazer um bocado o sacrifício. Não, não estou a dizer que aqueles são preguiçosos. Aqueles que querem trabalhar, mas há muitos dias em que o emprego lhes cansa. Então uma pessoa não ia ficar mais produtiva em 6 horas do que em 9 ou 10? Se ele já fosse com a ideia de fazer alguma coisa. Claro, mas claro. O pior... Eu acho que a maior parte quer um trabalho. Só que, por exemplo, vamos imaginar. Eu dormi mal esta noite. Pumba, 9 horas de trabalho na mesma. Ficou a trabalho para amanhã. Stress, porque há pressão. Pumba, mais trabalho para amanhã. E é que no dia a seguir é 9 horas na mesma. Exatamente. Ou seja, se são 6 horas, por exemplo, dá para uma pessoa que dormiu mal uma noite... Repor. Até a nível mental, a pessoa já está preparada para um dia de 6 horas e não 9. Ou 5 horas, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, é o mesmo estilo. Porque acontece isto. 90% dos trabalhadores em Portugal não estão na carreira... Sim. O que não quer dizer que não, que não sejam a trabalhar. Eu dou um exemplo. O que é? Espera aí, Carlos, só um bocadinho. Acabar isto, que é rápido. A pessoa vai para ali fazer uma... Porque ele vai fazer uma coisa que não gosta. É o problema número um, porque mais, são poucos os que têm a sorte, e eu fui um deles, de gostar do que se fazia. Acontece. Portanto, tanto faz trabalhar uma hora, como duas, como três. Não é. Você está num sítio a fazer frete, É melhor estar 9 horas ou 6 horas a fazer frete? Até é melhor não estar lá nenhum e eles pagarem mais. Ah, está bem, mas entre as 5 ou 6, ou 9, é igual, ou 8 ou 9, é igual. Não, não é igual. Até que, eu dou um exemplo. 2 ou 3 horas por dia, ao final do mês, são o quê? 60 horas por mês, é diferente. Eu dou um exemplo. Nós tínhamos um ensaio de grupo que eu até gostava daquilo, mas é que aquilo cansava-me. Porque tínhamos de estar a repetir, tínhamos que parar, a tocar no princípio. Aquilo, o ensaio ao princípio durava 2 horas. Começava às 9h30 e acabava às 11h30. E eu chegava ao fim completamente. E dentro daquilo. Quando estava a acabar, eu já estava assim quase a dormir em cima do acordeão. Quando aquilo estava quase a acabar, eu parecia que recuperava as forças. Porque sabia. Porque estava quase a acabar. Quando o ensaio passou a ter 1 hora, começou a ser mais ou menos. Uma hora e pouco. Começou a ser mais das 10 menos 1/4 até às 11, pronto. O rendimento de todos foi muito maior. Porque sabíamos. Primeiro sabíamos que tínhamos menos tempo. Ou seja, aquilo tinha que ser feito, mas em menos tempo. A atenção era maior, a conversa era menor. E acabamos por conseguir fazer a mesma coisa, ou até mais, numa hora. A fadiga mental, não esteja aí com essas reações. A fadiga mental é diferente, a preparação até da própria cabeça de cada um é melhor, é diferente, porque sabe que se vai estar ali menos tempo. Quem gosta do trabalho e tivesse lá 6 horas, olha, ainda mais uma razão com o gosto, olha, eu quero fazer isto ainda hoje, não, tá, com o gosto ainda. Exato. Apressava assim, as coisas, mas com gosto. Porque assim, o ser humano. Não consegue estar em, só consegue estar em tensão um certo limite de tempo. Quando você entra no trabalho é para estar tensa, não é? Atento no trabalho, com a pressão do trabalho, não é? Para atender clientes, ou para entregar peças, ou para entregar não sei quando. E quando essa pressão começa a baixar, ela começa a baixar mais ou menos por volta das 5, 6 horas. Ora, se nós sabemos que, bem, eu vou estar aqui 9, não é? Para 1 hora para comer, mas a tensão, ou seja, o corpo não consegue depois acompanhar a tensão mental. Porque o corpo, a tensão corporal já está, já se deu a fadiga. Quando é que ocorre a questão psicológica? Quando ao fim do primeiro dia de trabalho, do segundo dia de trabalho, do primeiro mês, do segundo mês, a fadiga corporal começa, ou começa a haver uma descompensação tão grande que a cabeça já não consegue, não é? Eu lembro quando eu havia coisas que eu gostava, mas o facto de saber que tinha que as fazer, quisesse ou não, se estivesse mais cansado ou menos cansado, eu não conseguia. Por isso é muito difícil. Há pessoas realmente que já nascem para trabalhar. Mas o ser humano, por norma, tem que ter as duas coisas. Não é? Há pessoas que são muito sociáveis e precisam dessa oportunidade de socializar. Há outras que não. Eu, por exemplo, sou uma daquelas pessoas que, por acaso, não sou muito de socializar. Eu sou preciso. Mas mesmo assim, também preciso, eu não consigo trabalhar. As aulas de 90 minutos. Acha que estão a ter mais resultados do que quando eram de 50? Não estão. E esse é outro exemplo. A não ser que tenha um intervalo, eu sei que há muitos professores, por iniciativa deles, que fazem intervalo a meio, 5 minutos, acho que fazem bem. Mas aulas de 1 hora e meia seguidas, a mesma disciplina, ainda por cima em juventude, começam-se a dispersar. 40, 50 minutos, está-se a rir. É melhor nem saber o que é que está para aí a pensar. Eu não posso dizer porque. Na altura era diferente. Sou caso. Não, não é ser. Eu sou o caso único. É? Não, está bem. Porque eu tinha aulas de 2 horas sem, às vezes, para fumar um cigarro. Sr. Professor, posso dar-me licença que vá lá fora? Dizia que vinha à casa de banho. Mas isso era no ensino mais avançado, não era na primeira classe ou na segunda. Primeira classe não, primeiro ano, segundo pois, ano. Primeiro das 9 ao meio-dia e da 1 às 3h30. Portanto, é um horário curto. Das 9 às 3h30. Cá está. Quanto é que é das 9 às 3h30? 6h30. 6h30. Para 1 hora para almoço. Portanto, sem querer acabou-nos dar razão. 1-0. Não. 5h30. Tinha 5h30 de almoço por dia e pronto, não era tão cansativo. E depois quando fui para o secundário. Mas isso já é à frente. Eu estou a dizer no ensino mais básico. Bom, vamos passar o que mais temos aqui. Efemérides. Dia 4 de dezembro, Joaquim Pereira. 4 de dezembro. Vamos começar em 1888. O senhor George Eastman registra a câmara Kodak, que é das fotografias, etc, etc. Uma inovação para o Carlos Bonaparte. Que agora, acabaram-se, já foram todos à falência, penso já, eu. Já não há. Porque agora as internets e com esse metro se lá chamam. Estão a móvel, então. Em 1942, na Segunda Guerra Mundial, bombardeiros dos Estados Unidos atacam território italiano pela primeira vez. Isto tudo no dia 4 de dezembro. Em 1980, o primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro e o ministro da Defesa, Adelino Amaro da Costa, morrem na queda de um avião em que seguiam em Camarate. É um mistério até hoje. Não me vai falar disso, outro... não. Não. Está à frente. Agora, em 1991, também uma bronca das grandes. O barco de pesca Luso-Guineense Bulama, com 28 pessoas a bordo, desaparece ao largo da costa portuguesa. Ele tinha sido reparado e ia fazer uma experiência. Desapareceu. E agora esta é que é mais importante. E em 1992, ainda em 4 de dezembro, o Sr. Álvaro Cunhal, de 74 ou 79 anos, já não sei, abandona a liderança do PCP, que ocupou durante 30 anos. Em que ano? 1992. Já foi em 92. Foi em 72 que ele ocupou. Não é? Sim, depois veio o Carvalho. O Carvalhas foi. Até o Jerónimo. O Carvalhas conhecia-o ainda e ele não sabia o que ele era do PCP. Você sabe que o António Costa anda a ser a prioridade de Pingo Doce? Porquê? Porque juntou-se ao Jerónimo e a Martins. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Isto muito hoje bem. É o dia das anedotas. Hoje é o dia das anedotas. Bom, já agora, já que posso deixar aqui, eu não sei que não estava no programa, mas posso deixar aqui um insólitozinho, que acho que já foi muito visto, mas eu achei interessante. Qual foi? Aquela situação das votações outra vez. Isso ainda para ti ainda é novidade. Ainda é insólito. Para mim é insólito porque foi por causa da que até o próprio Ferro Rodrigues, não é? Que ele teve que se rir às gargalhadas, não foi aquele rir discreto. O único que não pôde votar foi o líder do PCP. Da esquerda. Não, o líder do PCP. Não, o único que não pôde votar na esquerda. Quando chegou à direita também houve alguns deputados que não conseguiram. Ah, sim. Pronto, mas o único que não pôde votar contra a moção de censura foi o Jerónimo de Sousa. É, pronto, não sabiam bem. E ele levantou-se e disse, ainda bem, assim fica bem patente a posição ainda, do PCP. Ainda bem que eu não vejo os noticiários, porque essa conversa está-me a passar completamente ao lado. Mas não devia, que é o futuro país. Exatamente. E é o Pingo Doce que vai mandar antes. Mas aquilo já é uma anedota. Olha, isso é que é uma anedota, é uma tristeza. Cada votação há sempre falhas no voto eletrónico. E estamos na Assembleia da República. Mas está. Se calhar se o Carlos Chaguinho, coitadinho, fosse falar, ainda fazer um serviço melhor. Nós vamos, já que falaste em insólito, vamos fechar. Já não vamos com 4 excertos, mas sim com 3, porque a história das horas extras no trabalho tirou-nos aqui tempo ao programa. Mas vamos a um insólito fechar. Foi publicado nesta sexta-feira, portanto, para nós ontem. Em que fala sobre o quê? Uma coisa muito importante e que temos falado aqui muitas vezes. Lavar as mãos, depois ir à casa de banho. Uhum. Que devia, como nós sabemos, ser uma regra, um sistema infalível, 100%. Mas não é. Em Portugal, houve um estudo, mais um estudo internacional, da Gallup International, right? Uhum. E o estudo lá da Gallup International diz que em Portugal 85% faz isso sempre. Está certo? Mentira. Pronto, jogo emparejado é mentira. É um azar meu. Porque, por exemplo, quando eu vou a um hipermercado a qualquer sítio, vou cumprir a minha obrigação à casa de banho e vejo os peloninhos a saírem dali. Está feito. Mas isso é os. Vocês andam nesses meios. Esses meios é que são assim, papadalhocos. E assim que era, foi feito em 64 países. Na Europa, quem é que lava menos, ou pelo menos. Respondeu. Não, também são. Mas antes espanhóis são os holandeses. 50%. Só metade é que faz isso. E depois há italianos e espanhóis, como você disse. Quem lava mais são os bósnios. 96%. Mas se formos ao fim do mundo, não é ao fim do mundo, é ao mundo global, ao nosso planeta Terra, quem é que lava menos? Vou fazer uma pergunta. Quem é que acham que é o país destes 64? Claro, atenção, não vamos dizer aqui o Burkina Faso e o Bangladesh. Não. Os países mais conhecidos. Quem é o país que lava menos? Onde se lava menos as mãos depois da casa bem? Os chineses. Sinceramente, não sei. Não me está assim a correr. Joaquim, estás a chineses porque olhou para o papel. É o chinês, está certo. 23%. Achas que sem óculos que eu consigo ler para aí com esta luz? Está bem. 23, sabe, menos de um. As coisas que eu digo é de cabeça, não é estar O computador sai dele. Menos de um quarto dos chineses admitiram que nunca lavam as mãos depois de adormecer. A seguir aos chineses, ali ao lado, os japoneses. 30%. E agora percebo porque é que os carros Honda são muito escorregadios na estrada. E eu vou-te dizer uma coisa. Eu estive... Fui eu que inventei. Eu estive com duas hipóteses. Primeiro, veio-me à cabeça... Aliás, não sei qual delas veio primeiro. Foi os chineses e os japoneses. E depois pensei um bocadinho, chineses e japoneses. Os chineses são mais, são eles, para não gastarem muita água. Muito bem, começamos. Eu por acaso a dizer que era os angolanos e os moçambicanos, mas eu dizer que era racista. Isso não, nem não nem devem ter entrado no estudo. Começámos com o Seios e Maradona e agora acaba o programa. O Joaquim a dizer, veio-me à cabeça. A ideia dos... É o melhor programa que já tivemos, e o mais cultural. Até o Carlos, voltamos para a semana. Cali-se. Carlos, passa a vou despedir. Tiveste um bom regresso, não tiveste? Foi muito. Voltamos então para a semana, ouvintes, da minha parte também. Esperando que no próximo domingo 13. Bom, tudo bem. E há de correr. Ah, era só isso? No próximo domingo 13, eu sei que vem aí uma novidade. Não, eu ia dizer que não haja mais nenhum atentado em Paris, mas era uma piada de mau gosto. Também preciso. Eu também me despeço, estamos aqui com 30 minutos e pouco. Até à próxima semana. Não é, até à próxima semana. Até à próxima semana e uma boa tarde desportiva. Sem futebol.